Olá, ouvinte! Começa agora o Na Escuta, o Rádio Jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Cássio Lima e quem está comigo hoje é o meu colega Guilherme Desopa. E aí, Guilherme, tudo bem? Oi, Cássio e ouvinte! O Na Escuta leva até você informação de qualidade para o seu dia... Oi, Cássio e ouvinte! O Na Escuta leva até você informação de qualidade para o seu dia a dia. Bora viajar com a gente nessa estação? Bora! Lembrando que todas as edições do nosso Rádio Jornal estão no site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Confira agora o que a gente preparou para essa edição. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, damos continuidade à nossa série de reportagens sobre projetos de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. É isso mesmo, Cássio. Nessa edição, o projeto abordado vai ser o Pediatras do Riso, grupo do curso de teatro na UFO. A repórter Amanda Marques conta pra gente como as tecnologias digitais podem ajudar no aprendizado durante a infância. A telemedicina também é assunto do jornal de hoje. Você vai entender como essa vertente pode suprir a falta de médicos em regiões mais afastadas do país. Você sabia que uma lata de refrigerante corresponde a 70% de todo o consumo diário de açúcar de um ser humano adulto? O repórter Felipe Melo conta pra gente como o refrigerante faz mal à saúde. E no nosso quadro de hoje você vai descobrir tudo sobre o maior vilão do Batman e da sensação do cinema mundial, o Coringa. O Na Escuta também fala de alimentação para atletas veganos, coleta seletiva e sobre o grafite. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Cássio, vamos começar essa edição falando sobre educação e aprendizado. Não é novidade que as crianças estão cada vez mais antenadas à tecnologia. Você deve conhecer uma que não larga o celular, que fica naqueles joguinhos o dia todo. Não será que isso pode se tornar um aliado para o ensino? É, e a Amanda Marques conta isso para a gente na reportagem, Guilherme Desopa. Hoje em dia é cada vez mais comum ver crianças com smartphones, tablets e até notebooks nas mãos. Uma pesquisa realizada em 2017 pela organização britânica Internet Matters fez um mapeamento da relação das crianças de 1.500 famílias com a internet. O estudo descobriu que, atualmente, 48% das crianças de 6 anos já fazem uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. E não é só para brincar. Em um estudo realizado em 2017, pelo pesquisador Américo Amorim, com 749 crianças da educação infantil, mostrou que atividades com jogos digitais ajudam no aprendizado. O grupo de crianças que utilizaram jogos digitais apresentou melhora de aprendizagem de 68% na leitura e 48% na escrita, em comparação com o grupo de crianças que não fizeram as atividades. A especialista em desenho instrucional, Silvia Mara, explica que essa melhora se deve ao estímulo do cérebro por meio dos sentidos, principalmente através de jogos digitais. Usar todos esses recursos como apoio de ensino, né, facilita o processo de ensino e aprendizagem porque você torna os estímulos irresistíveis. Você cria estímulos para o cérebro que efetivamente vão chamar a atenção do cérebro para a aprendizagem. Além dos jogos digitais, a internet também pode ajudar a impulsionar a aprendizagem. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI, em 2017, 25 milhões de crianças brasileiras entre 9 e 17 anos tiveram acesso à internet. Já de acordo com o levantamento feito pela Viacom International Media Networks, também em 2017, 66% dos pais afirmaram que seus filhos utilizam plataformas como YouTube para consumir conteúdo pedagógico. E 72% deles acreditam que a internet pode tornar seus filhos mais inteligentes. A psicóloga Vanina Dias orienta que os pais também fiquem atentos quanto ao tempo de uso das tecnologias de informação e comunicação, mesmo que utilizadas pedagogicamente. Isso para que as demais atividades do dia a dia não sejam prejudicadas. Qualquer atividade em excesso é um problema. E usar as TICs, né, não escapa desse tipo de prática, né? Eu acredito que a média diária pode ser determinada por cada família, conforme suas atividades diárias e aquilo que a criança faz. Isso é alguma coisa muito subjetiva. A especialista em desenho instrucional, Silvia, complementa que a supervisão dos pais é o que garante que a aprendizagem se dê por completo. É muito bem-vindo para estimular os processos de aprendizado, desde que planejado e supervisionado. Porque na internet a gente encontra de tudo. E para esse público que ainda não consegue fazer curadoria de conteúdo de maneira adequada, é preciso que eles sejam mediados, que sejam acompanhados, para que as experiências de aprendizagem digitais sejam assertivas e sejam adequadas à idade. É importante destacar que, apesar de as tecnologias digitais serem boas ferramentas para impulsionar a educação das crianças, elas não se sustentam sozinhas nem substituem a aprendizagem por meio da interação com o mundo real. Amanda Marques para o Na Escuta. É como eu disse, né, Guilherme? Os jogos podem sim serem aliados da educação. Verdade, Cássio. Vale destacar o que a psicóloga falou. É sempre bom ter limites. Verdade. Agora, Guilherme, vamos falar sobre telemedicina. A repórter Gabriela Bonato conta pra gente como funciona esse atendimento à distância e como um projeto da UFO realiza mais de 2 mil eletrocardiogramas por dia, graças à tecnologia. Telemedicina é a área da telesaúde que oferece assistência médica à distância, por meio de avançados recursos tecnológicos. A telemedicina veio para auxiliar na grande desigualdade de distribuição de médicos pelo território nacional. Um exemplo é o caso de Vitória, no Espírito Santo, que conta com 12 médicos a cada 1.000 habitantes. Enquanto isso, há regiões do Nordeste com menos de 1 médico por 1.000 habitantes. De acordo com o Dr. Elmiro Santos Rezende, que é médico cardiologista e coordenador do setor de telesaúde do HC da UFO, a telemedicina surgiu dentro do SUS em 2005 e em 2006 foi formada a Rede Universitária de Telemedicina, que reúne hospitais universitários de alto desempenho do país. Atualmente, o projeto já se ampliou para outros estados. Bom, Minas Gerais, nós estamos cobrindo mais de 90% dos municípios. E no Brasil, nós estamos também no Acre, em Roraima, Mato Grosso, Bahia e Ceará. O Dr. Fábio Mota Fernandes, cardiologista do HC da UFO, também é membro do Serviço de Telesaúde e ressalta que o Serviço de Telemedicina de Minas Gerais foi um dos primeiros do país. O Dr. Fábio explica como funciona a telemedicina. Veja, no estado do Acre, cidades onde não tem nenhum tipo de acesso a cardiologistas, a especialistas, a gente tem um eletro instalado lá, os pacientes fazem eletro gratuito, os médicos das cidades lá do interior, no meio do Amazonas, eles discutem casos conosco, a gente consegue ajudar com que o paciente seja melhor atendido nesses locais. Para o cardiologista, a telemedicina visa construir um melhor cenário dentro da atenção primária. É responsável por diminuir filas. Fábio ressalta que, embora não seja possível realizar consultas à distância, sem intermédio de um médico, quando se trata de um paciente já conhecido, que já teve sua primeira consulta realizada, é possível exercer a telemedicina de maneira direta. O paciente passou uma mensagem pelo WhatsApp. Então, qualquer atendimento que envolva o atendimento do paciente, com o uso de informações, uso de tecnologias, e esse atendimento é feito à distância, é exercício da telemedicina. De acordo com o Dr. Elmiro, a rede de telemedicina gera mais de 2 mil eletrocardiogramas por dia. O sistema funciona da seguinte forma: o eletrocardiograma do paciente é enviado diretamente para o centro de telemedicina do HC, e de lá é disparado para os médicos cardiologistas que participam do programa. Os médicos recebem uma notificação em seus próprios computadores e, a partir disso, já conseguem abrir o exame e realizar o laudo médico, tudo em questão de minutos. O serviço ele é múltiplo, mas o carro-chefe é realmente a parte de cardiologia. Mas nós temos, na realidade, atendimentos em segunda opinião em praticamente todas as especialidades médicas da área de enfermagem, odontologia, todos esses assuntos são cobertos. É importante ressaltar que a telemedicina só pode ser praticada por médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina. Gabriela Bonato, para Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. A telemedicina realmente vem para ajudar, hein, Cássio? Só que é importante a gente saber se o médico está cadastrado no Conselho Federal de Medicina. Exatamente, Guilherme. Agora, deixa eu te perguntar, você é fã de refrigerante? Olha, de jeito nenhum, tenho que te confessar que faz uns 5 anos que eu não tomo uma gota de refrigerante, e você? Nossa, me humilhou agora. Eu tô tentando diminuir o consumo, mas confesso que tá difícil. Bom, se você gosta da bebida, comece a ficar preocupado, assim como eu. O Felipe Melo preparou uma matéria sobre os problemas que o refrigerante causa para a nossa saúde. Chegou o verão e com ele a vontade de beber refrigerante para saciar a sede, mas essa prática não é saudável e pode prejudicar a sua saúde. De acordo com pesquisa realizada entre 1980 até 2010 e publicada pelo jornal Circulation, refrigerante leva 184 mil pessoas à morte todos os anos, sendo 133 mil por diabetes, 45 mil por doenças cardiovasculares e 6 mil por câncer. Para a nutricionista Jéssica Cortez, entre os inúmeros malefícios do refrigerante está a obesidade, como também outros tipos de doenças. Um deles é a diabetes, pelo alto teor de açúcar que se tem, até principalmente pessoas que têm diabetes podendo piorar ainda mais a situação delas. Enfraquecimento dos ossos também é um dos problemas, por conta de diminuir a absorção do cálcio, né, que a gente provém através dos alimentos ou para quem tem o uso de vitaminas também. Tem também o problema nos rins, por conta da gaseificação que o refrigerante tem, pode ajudar na formação de cristais. E essas formações de cristais resultam em pedra nos rins. A nutricionista Lara Tiberi explica sobre a questão de enfraquecimento dos ossos, a osteoporose. O refrigerante, ele possui um composto químico que aumenta muito a acidez do sangue. Então, ocasiona muito a osteoporose. Por quê? Porque aumentando essa acidez no sangue, o que, que o nosso organismo faz? Para neutralizar, né, esse aumento da acidez, ele utiliza o cálcio dos ossos. Então, propicia muito a osteoporose. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que o consumo ideal de açúcar não exceda 50 gramas. Porém, somente uma lata de Coca-Cola possui 35 gramas, de acordo com o site da empresa. Sendo assim, o açúcar é o principal problema do refrigerante, mas não é o único, como explica a Jéssica. O principal problema do refrigerante é sim o açúcar, mas existem outros pontos que a gente deve considerar relevantes também. Existe a questão do sódio, para quem tem pressão alta, por exemplo, já é um ponto negativo. Existe a questão da gaseificação, o corante, na maioria deles tem corante, tem muito conservante. Lara relata os sérios riscos que podem ser causados pelo uso do corante. Os refrigerantes Coca-Cola, Diet, Pepsi, Pepsi, Diet, né? No processo de produção desses refrigerantes, eles usam o corante caramelo 4. Tem presença de amônia e sulfito, que leva à formação, né, de um subproduto que é cancerígeno. Então, ele é apontado como uma ameaça mesmo à saúde, porque é um dos indicativos de produtos que podem causar câncer. Sabendo dos malefícios dos refrigerantes, muitas pessoas acabam consumindo sucos de saquinho. Mas Jéssica salienta que esse tipo de suco também é prejudicial à saúde, devido à alta quantidade de açúcar e sódio. A nutricionista ainda faz uma ressalva em relação aos refrigerantes diet. São do refrigerantes diet, por exemplo, não tem açúcar, mas continua tendo corante. E tem outras químicas também, né, que para colocar no lugar, para ficar um refrigerante agradável, né, ao paladar. Do mesmo jeito que é o refrigerante sem seu diet tradicional, eles acabam colocando outros ingredientes, né, acabam colocando mais conservantes, um alto teor de adoçante. Lara elenca algumas alternativas para beber nas refeições, de modo a evitar o consumo dos refrigerantes. O que eu aconselho são bebidas, né, como suco natural, né, da fruta mesmo, ou se realmente a pessoa gosta muito de refrigerante e tudo mais, pode optar às vezes por uma água com gás e espremer um limão, isso já ajuda, ou bater alguma fruta com a água, ou fazer uma água mesmo saborizada. Vamos ficando por aqui, Felipe Melo para o Na Escuta. É, ouvinte, aos amantes de refrigerante é bom repensar o que estão bebendo. Talvez escolher aquele suquinho natural quando forem comer fora de casa e naquele churrasco com a família, hein, Cássio? É uma boa pedida, Guilherme. E eu fiquei sabendo que você preparou um quadro sobre o Coringa, é isso mesmo? Pois é, meu amigo. Eu aproveitei, né, que o filme está em cartaz aqui no país para explicar para o ouvinte tudo que envolve o maior vilão do Batman. Muito bacana. Então solta aí a nossa crítica da semana. Solta o verbo. Solta o verbo. Todo homem é bom por natureza, a sociedade é que o corrompe. Jean-Jacques Rousseau nos mostra uma perspectiva na qual o homem é o produto do seu meio. E nesse sentido, surge Coringa, um dos vilões mais icônicos da história dos quadrinhos e do cinema. Você nunca verá nada como esse filme. O longa estreou nos cinemas no dia 3 de outubro e já pode ser considerado um dos maiores sucessos do ano. Arrecadou quase 13 vezes a mais do que custou para o estúdio, foi o grande vencedor do Festival de Veneza e é um dos mais cotados para o Oscar de 2020. Na obra dirigida por Todd Phillips, Joaquin Phoenix é Arthur Fleck antes de ser Coringa, um homem que trabalha como palhaço pelo dia e tenta ganhar a vida como comediante durante a noite, tentando se fazer pertencente à sociedade corrompida de Gotham, após ser afastado dela por conta de seus problemas mentais. Phillips é um diretor de comédia em sua origem. Ele comandou, por exemplo, a trilogia de sucesso Se Beber Não Case. Em Coringa, apesar de ser um filme dramático, o diretor não abandona suas habilidades cômicas e constrói cenas que remontam às suas origens, como a sequência em que o anão tenta abrir a porta da casa de Arthur, ou ao estabelecer um timing exato entre as falas e as risadas involuntárias do personagem. Mas a diferença aqui é que sua direção é tão visceral que, combinada com o roteiro que ele também assina, desperta um sentimento de culpa no espectador que não sabe se deve ou não rir nessas cenas. E o diretor abusa de recursos para retratar a ausência de felicidade no filme, desde planos fechados no rosto cansado de Arthur e até retratar a desesperança na cidade de Gotham. E não existe nada de feliz naquele lugar. Gotham é desenhada a partir de cores em tons pastéis de marrom e cinza e é um lugar onde todos os indivíduos parecem ser corrompidos pela violência constante. A brilhante trilha sonora, assinada por Hildur Gonodr, combinada com uma fotografia isenta de brilho, trabalha para a retratação sem esperança da atmosfera na cidade americana. Mas é a atuação de Joaquin Phoenix um espetáculo à parte nessa obra fílmica. O ator soube dar a tônica totalmente nova para um personagem que já foi representado diversas vezes no cinema e na televisão. E o Coringa é um personagem que é produto de sua geração. Nos anos 60, César Romero encarnou uma versão infantil e caricata do personagem. Duas décadas seguintes, Jack Nicholson interpreta um Coringa irônico e sarcástico em uma obra que revolucionou a forma de se fazer cinema de super-heróis. Em 2008, Heath Ledger ganhou o Oscar com uma atuação doentia e insana de um Coringa anárquico. Em 2017, Jared Leto teve a infelicidade de criar um Coringa gangster e frequentador de boates de striptease num dos piores filmes que já foram feitos sobre o gênero. E mesmo com tantas facetas diferentes para esse personagem, Joaquin perdeu 27 quilos e deixou o cabelo crescer para construir um Coringa que transita entre um homem bom, que só queria fazer o mundo sorrir, e um psicopata, que só é mal porque a sociedade o fez assim. E a dinâmica entre suas risadas é um grande exemplo disso. A risada de Arthur é um produto de uma doença chamada afeto pseudobulbar, que o faz rir como sintoma de suas crises psicológicas. Uma falsa felicidade que é produto do terror. A entrega do ator na composição de um personagem psicologicamente desgastante é fundamental para a compreensão de que Coringa não é um filme de super-herói, mas sim sobre uma perspectiva russoniana sobre como nós mesmos criamos nossos próprios monstros. Coringa nada mais é do que, parafraseando as palavras de Arthur, o cruzamento perfeito entre um doente mental e uma sociedade doente. Eu sou Guilherme Desopo e esse foi mais um Solta o Verbo do Rádio Jornal Na Escuta. Valeu, Guilherme. Demais, hein? E quem não assistiu, vale a pena ir no cinema. Agora, vamos mudar de assunto? O repórter Daniel Gonzaga conta pra gente o documentário Delírios da Ordem, Fantasmas do Progresso, do diretor Vilmar Martins Júnior, que trata da ditadura militar em Uberlândia. A mãe da Virgem diz que não. E o anúncio da... De 1964 a 1985, o Brasil viveu um de seus períodos mais sombrios. Assassinatos, prisões, tortura, exílio, a repressão em seu estado mais triste. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 423 pessoas foram confirmadas como mortas ou desaparecidas pela ditadura militar na região. Entretanto, devido ao ocultamento de muitos dados, este número de vítimas é bem discutível. A ditadura ela se consolida numa cidade a partir do apoio, de um apoio civil, não necessariamente só militar. É por isso que se fala muito em ditadura civil-militar, em ditadura empresarial-militar. Este é Vilmar Martins Júnior, técnico administrativo da UFO, formado em História e mestre em Artes. Através de uma extensa pesquisa de 2 anos, ele produziu o documentário Delírios da Ordem Fantasmas do Progresso, lançado em 2019. A partir da obra, temos que a noção geral da população é que Uberlândia prosperou no período da ditadura. Com um cenário notadamente à direita, encabeçado por políticos e grandes produtores, o apoio da população foi certeiro. Através de Rondon Pacheco, uberlandense e ex-governador do estado de Minas Gerais de 1971 a 1975, e do apoio do prefeito Virgílio Galassi, que chefiou a cidade por diversas vezes durante sua vida. A cidade conquistou verbas que permitiram seu crescimento, o que mascarava arrocho salarial e repressão. E ali a gente descobriu coisas muito importantes, tanto que diz respeito ao apoio de políticos ao golpe de 64, que foi no caso Rondon Pacheco, Virgílio Galassi. Descobriu também fontes relativas às violações de direitos humanos, a torturas, a prisões arbitrárias, a inquéritos, a perseguições de famílias. Relativizar a ditadura militar como um período de progresso, um período de desenvolvimento econômico, isso foi uma narrativa que foi criada e que foi endossada, principalmente em cidades do interior como Uberlândia, essa narrativa foi a que prevaleceu. O processo de estabelecimento do regime na cidade não é diferente no interior do Brasil. A política desenvolvimentista do governo militar construiu estradas, pavimentou ruas e, através de forte propaganda e repressão, criou um sentimento nocivo de nacionalidade que até hoje nos rodeia. Esse silenciamento paulatino que foi acontecendo sobre os processos autoritários da ditadura, o não tratamento disso durante o período democrático que a gente teve, ele permitiu com que essas figuras que vieram lá do subterrâneo da ditadura, sendo que nem os presidentes generais admitiam que haviam torturas no exército, o Bolsonaro admite e ainda louva esse tipo de atitude, né? Então, isso mostra como que uma ferida no passado, ela não pode ser coberta, ela precisa ser arejada, precisa ser trabalhada por todos para que isso não volte a acontecer. Em períodos que a história é revisionada, as forças reacionárias ganham poder e as atrocidades do período militar são exaltadas, é nosso dever mostrar e discutir como essa época tão cruel é lembrada, para que a história não se repita nem como tragédia, nem como farsa. E eu digo sim. Eu digo não ao não, eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. O documentário, dirigido pelo nosso entrevistado, está disponível no YouTube gratuitamente. É só digitar no campo de busca da plataforma Delírios da Ordem Fantasmas do Progresso. Volto com vocês, Guilherme, Cássio, um abraço. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Obrigado, Daniel Gonzaga. Realmente é uma história que não pode ser esquecida. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de dieta vegana. É isso mesmo, Cássio. E dieta vegana é aquela que a pessoa não consome nenhum alimento de origem animal. E isso inclui leites e ovos. Isso mesmo. Você acha que esses dois alimentos tão básicos, é possível ser atleta com isso? Deve ser possível, mas o trabalho deve ser bem difícil, né? É isso que a gente vai conferir agora na reportagem de Clarice Bertoni. Chega mais, Clarice. Gentlemen. declaring the winner by submission, Nate Diaz! A alimentação de atletas veganos ganhou os holofotes da mídia após o lutador Nate Diaz derrubar o irlandês Conor McGregor no UFC. Adepto a um estilo de vida livre do consumo de produtos de origem animal, Diaz surpreendeu o mundo com declarações sobre seus hábitos alimentares. E se engana quem pensa que o lutador de MMA está sozinho. Se juntam a ele o medalhista do atletismo Carl Lewis, as tenistas Venus e Serena Williams, e o campeão de fisiculturismo Patrick Baboumian e muitos outros. Mas e o mito de que a alimentação vegana é incapaz de suprir as necessidades do corpo? A nutricionista Kate Moura explica. O mito existe, porém, já existem alguns estudos recentes que demonstraram que não necessariamente o indivíduo vai ter uma carência ou deficiência de algum nutriente quando ele segue uma dieta vegetariana ou vegana, desde que essa dieta seja muito bem adequada, muito bem balanceada e equilibrada e conte com uma grande variedade de alimentos. O educador físico Joelson Freitas enumera os alimentos que não podem faltar na mesa destes atletas. É essencial que o vegano consuma alimentos ricos em proteína vegetal, como as leguminosas, por exemplo, o feijão, o grão de bico, a lentilha, os cereais, quinoa, aveia, além das oleaginosas também, que são as castanhas, nozes e amêndoas. Kate esclarece que há casos em que é necessário o uso da suplementação alimentar. E acontece sim de haver a necessidade de suplementar o indivíduo com alguns nutrientes, como por exemplo, a vitamina B12, ferro e a vitamina D, porque são nutrientes que são quase exclusivamente encontrados em alimentos de fonte animal. E nesse sentido, pode ser interessante que o atleta vegetariano faça uso da suplementação proteica no pós-treino. Carla Clementina tem 29 anos, é corredora e vegana. A atleta conta como é sua rotina. Minha rotina de treino começa a partir das 5 horas da manhã, né? Então, assim, meus treinos são de domingo a domingo, não tenho folga. Eu treino intercalado, de um dia corrida, outro dia musculação e outros dias eu faço pedal mais a natação. O treino exaustivo exige cuidados e o educador físico nos explica quais são. É fundamental que os atletas de alta performance consumam substâncias fitoquímicas e antioxidantes para reduzir os efeitos dos radicais livres produzidos pelo aumento excessivo da respiração. É necessário garantir uma dieta rica e variada. Apesar de possível, combinar um regime vegano com esportes de alta intensidade sem o acompanhamento de um profissional não é tarefa fácil. É o que pensa Carla, que atualmente treina para correr 42 quilômetros. A gente tem que ter acompanhamento com o nutricionista. O nutricionista ele passa as proteínas que eu preciso, né, os carboidratos que eu preciso e assim eu vou me encaixando nos meus treinamentos no meu dia a dia. A nutricionista Kate destaca que carência alimentar não é uma exclusividade de veganos. Todo mundo tem que ingerir alimentos de todos os grupos de alimentos para obter os nutrientes de que o organismo necessita. E é totalmente possível ser vegano ou vegetariano e manter tanto a massa muscular quanto a performance no esporte. Uma dieta mal planejada poderá resultar em deficiências nutricionais, seja com ou sem derivados animais. Por ideologia, saúde, estilo de vida ou gosto alimentar, é cada vez mais comum encontrar atletas vegetarianos e veganos. Com planejamento adequado e ingestão de alimentos variados, é possível sim obter os resultados positivos que o esporte proporciona. Clarice Bertoni para o Na Escuta. Aí, Clarice, boa! Bom, Cássio, a vida de atleta é muito difícil, né? De atleta vegano ainda mais, né, Guilherme? Nem se fala. Bom, Heitor Gomes preparou uma entrevista super bacana sobre a coleta seletiva realizada na moradia estudantil da UFO. Confira. Você já parou para pensar na importância da educação ambiental? O assunto é cada vez mais urgente, ainda mais para as novas gerações que vão herdar o planeta. Pensando nisso, hoje a gente conversa com o Leonardo Tani, que é estudante de engenharia ambiental na Universidade Federal de Uberlândia e membro da Sustenta, a empresa júnior do curso. Ele ajudou a implementar um programa de coleta seletiva e educação ambiental na moradia estudantil da UFO. Leonardo, primeiro, obrigado pela sua participação aqui no Na Escuta. E para começar, eu queria que você descrevesse quais foram as ações do projeto de coleta seletiva na moradia estudantil. Oi, Heitor. Muito obrigado pelo convite. Dentre as ações que tivemos dentro da moradia, foram a compra dos latões para o lixo reciclável, a limpeza dos contêineres para o lixo orgânico, a confecção de flyers para a própria educação ambiental porta a porta que realizamos, juntamente com a palestra. E por fim, montamos uma placa indicando os locais exatos da destinação dos resíduos recicláveis dentro da moradia estudantil. E pensando nessas ações, quais eram as suas funções durante a implementação do projeto? Bom, as minhas funções eram justamente coordenar todo o pessoal que estava trabalhando dentro do projeto. Trabalhei com um total de 8 pessoas e cada um tinha uma função específica. Eu ficava avaliando cada atividade sendo realizada e juntamente servia como ponte pelo desejo do cliente. Então eu tinha que estar sempre em contato para saber como ele queria para sair do jeito mais perfeito possível segundo a visão do próprio cliente. E em termos de avaliação, para você, como o projeto e a educação ambiental beneficiaram a moradia estudantil? Então, a educação ambiental é um processo e tem o objetivo de gerar maior conscientização dentro dos nossos hábitos. Então, eu acho que foi uma oportunidade dos próprios alunos avaliarem e fazer uma autocrítica em relação às coisas que eles já estão fazendo dentro de casa e até mesmo para a UFO, para que eles melhorem. Não só na questão de gestão de resíduos, mas também no consumo que a gente tem de cada produto no nosso cotidiano. Ah, muito bom. Para você, como é o contexto da moradia estudantil hoje após a implementação do projeto? Atualmente, eu vejo que eles estão passando por um período de transição. Porque mudar os hábitos é algo que a gente tem que tentar constantemente no nosso cotidiano. Eu já vejo o progresso dentro da moradia estudantil. Após a palestra, eu pude conversar com o pessoal e eles se mostraram bastante solícitos e estão tentando ajudar mesmo aqueles que têm dificuldade de desenvolver a prática em si. Certo. E o projeto se expandiu ou vai se expandir para além da moradia estudantil? Após o término do projeto da moradia estudantil, a diretoria de sustentabilidade da UFO nos procurou novamente para fazermos um levantamento da localização e dimensionamento do lixo gerado por todos os campos, não só daqui de Uberlândia, mas os externos também, a fim de a gente propor soluções de melhor distribuição para aqueles lugares que são mais críticos, a fim de suprir a necessidade deles. Então, realmente, o projeto está em expansão. Bom, para encerrar, você tem alguma dica para alguém que queira começar a se conscientizar em relação à coleta seletiva e à educação ambiental em casa? Para quem quer começar agora, o que eu recomendo é que faça uma separação em casa. Comece separando vidro, plástico, papel, metal, em sacolinhas diferentes daquelas que já são de orgânicos, que são lixos não recicláveis. E tenha um consumo racional das coisas, que consuma realmente só o que precisa. E tenha em mente que pequenas ações podem gerar grandes impactos no meio ambiente. Muito bom. São dicas que a gente até já conhece, mas não custa nada relembrar. Deu para ver que educação ambiental não é brincadeira, e se cada um fizer a sua parte, como o Leonardo ajudou o pessoal do Moradia a fazer, já dá para diminuir um pouquinho o problema. Obrigado pela participação, Leonardo. E obrigado a você, ouvinte, pela companhia. Heitor Gomes, para o Na Escuta. Muito obrigado, Heitor. Uma entrevista realmente muito importante. O assunto agora é grafite. É isso mesmo, Guilherme. Eu preparei uma reportagem sobre como essa forma de arte pode, que é marginalizada, que infelizmente muitos a tratam de forma ruim, tem auxiliado na educação e no cuidado terapêutico de crianças e adolescentes em Uberlândia. Toda oficina não fica viva, você diminui o dano lá do moleque matar o outro, né? Você fala, não, vou cobrar aquela fita lá, o cara já vai buscar o revólver pra resolver, e você fala, não, mano, calma, velho. Vai lá e vê primeiro o que que tá acontecendo, mano. Vai lá e pergunta pro cara, vai lá saber do que tá acontecendo. Isso é uma ideia massa. Esse é o desafio do artista Júlio Neguela. Há 2 anos, ele realiza oficinas de grafite no programa Fica Vivo, no bairro Jardim Canaã, zona oeste de Uberlândia. A política pública do estado de Minas procura resgatar jovens e adolescentes da criminalidade. Para a assistente social Rita de Cássia, o projeto é um lugar de proteção, onde o jovem pode recomeçar. O que eu acho mais positivo nesse programa é que o jovem ele pode chegar aqui e ser escutado do jeito que ele é, sem preconceito, sem repressão. Através do vínculo que a gente vai fazendo com ele, com o tempo e os atendimentos, a gente vai conseguindo entrar na vida do jovem a ponto de fazer ele vacilar na fala dele e fazer ele pensar nas escolhas dele, ver se realmente vale a pena ou não. E através desse pensamento, através desses atendimentos, ele vai percebendo que às vezes realmente não está valendo tanto a pena assim. A luta contra o tráfico é travada na sedução. Droga conectada a consumo, diante da periferia carente de oportunidades. O psicólogo Pedro de Falco chama a atenção para o dinheiro fácil, de forma rápida e potente. O mundo do crime, ele é extremamente sedutor, né? Ele vai atrair pessoas que se sentem desvalidas, que se sentem incompreendidas pelo mundo, né? Porque oferece uma chance de ganhos financeiros muito alta. Além das questões de poder, né, da pessoa poder se sentir mais aceita no meio dela, de poder se sentir que consegue transformar a vida dela, né, e isso vai criar pessoas aí que vão se entregar ao mundo do crime por uma diversidade de questões. Vencer o assédio de traficantes é o principal obstáculo do grafite. A perfeição técnica do desenho e da letra cedem espaço aos rabiscos improvisados dos alunos, na resistência e medo de errar deles. O artista e oficineiro Neguela entra com o diálogo, a conversa informal. Não quero que ninguém seja perfeito, mano. Minha intenção não é fazer o cara perfeito, a mina perfeita, uma formação perfeita, mano. A minha intenção é fazer com que eles pensem de maneira diferente para eles não se meterem em confusão do jeito que eles se metem, mano. O grafite procura dar vozes aos excluídos. O grafiteiro Neguela afirma que a letra, que antes era cravada madrugada adentro, em lugares de difícil acesso, pode redirecionar caminhos, educar. Se eu tivesse uma oportunidade dessa antes, né, no começo da minha jornada na adolescência e tal, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei. O governo de Minas atribui a redução de homicídios entre jovens e adolescentes ao programa Fica Vivo. O grafite integra as iniciativas culturais, que corresponde 34% das ações no estado, atrás apenas do esporte, com 53%. Cássio Lima, para o Na Escuta. Muito bacana sua reportagem, Cássio. E o Júlio Neguela, que passou pelo tráfico de drogas, foi dependente químico, conseguiu superar isso, dar a volta por cima e hoje, através do grafite, ele trabalha com crianças e adolescentes para fazer o mesmo caminho. Uma história que deve ser aplaudida, né? Nossa, nem fala. Muito legal mesmo. A gente torce, né, para que mais iniciativas como essa cheguem às crianças. A gente fica na torcida. E para finalizar o Na Escuta de hoje, vamos à nossa terceira reportagem sobre os projetos de extensão promovidos pela Universidade Federal de Berlândia. Desta vez, você vai conhecer o projeto do curso de teatro aqui da UFO. E quem comanda a reportagem especial dessa edição é a repórter Giovana Cavalcante. Então chega mais, Giovana. Olá, pessoal! Bons dias, boas tardes, boas noites! Para quem estiver no Brasil, para quem estiver em Uberlândia, para quem estiver em qualquer outro lugar deste mundo, neste momento. Eu sou a Juba Maria e eu tô muito feliz. Eu queria falar para vocês que eu tô muito feliz por ter tido esse pequeno momento de fama. Juba Maria é uma das palhaças que visita um hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a UF. Era interpretada por Giovana Araújo, uma aluna que faz parte do projeto de extensão do curso de teatro, Os Palhaços Visitadores, antigo Pediatras do Riso. Uma das visitas ficou marcada na memória e ela conta um pouco sobre como foi. As pessoas conhecem super-heróis e como eles são e como eles devem ser. Eu fiz a pediatria dessa vez com uma dupla que eu quase nunca faço, mas que toda vez que eu faço é muito engraçado, que é o Rafa. E aí a gente entrou no quarto de um menino que começou a explicar pra gente como fazia pra ser um super-herói, o que você deveria fazer e o que não fazer pra ser um super-herói, né? Tu falou que abrir portal, tirar fogo do chão. Os hospitais, muitas vezes, são marcados pela atmosfera de tristeza e estresse, que afeta não somente os pacientes e acompanhantes, mas também o corpo clínico. Para melhorar esse ambiente, na década de 60, o médico norte-americano Pat Adams divulgou a risoterapia na cura e no tratamento de doenças. No ambiente acadêmico, a UFO foi pioneira em desenvolver, em 1998, o projeto de extensão Pediatras do Riso, criado pelo professor de teatro Narciso Teles, juntamente com alunos do curso de medicina do Hospital de Clínicas. No ano de 2017, a professora do curso de teatro, Ana Elvira Wu, depois de acertar a metodologia do clown visitador dentro do projeto, mudou o nome de Pediatras do Riso para Palhaços Visitadores. A professora explica como a mudança do nome teve influência com o atual papel do palhaço dentro do hospital. O clown visitador tem a princípio de trocar com o paciente a dor no momento do riso. Então, clown visita a dor, faz essa analogia do palhaço que visita as dores e troca com o paciente o riso, contribuindo assim com o conceito de humanização hospitalar, onde você pode ter referências aí no governo José Serra, em 2009, lança no SUS esse projeto de humanização. Os alunos do teatro assumiram o projeto e, desde então, a pediatria passou a ser uma das várias áreas que os palhaços visitam atualmente, em setores como a hemodiálise e o pronto-socorro. Tatiane Cabral passou alguns meses no Hospital de Clínicas, no setor da UTI, se recuperando de um grave acidente de trânsito, e conta um pouco sobre como era a sua recuperação com a presença dos palhaços. Como meu acidente foi muito grave, eu ficava muito triste. Então, quando os palhaços apareciam, eles davam uma alegria, brincavam. Eu me sentia muito bem quando eles apareciam lá, porque é um ambiente diferente que fica, eles distraem a gente, conversam, às vezes a gente não quer conversar com ninguém, eles ajudam, tudo que eles podiam fazer para deixar a gente menos triste ali, eles sempre faziam. Uma vez eu pedi para eles orar comigo, eles oraram. O projeto conta atualmente com 10 palhaços, que fazem visitas às sextas-feiras no Hospital da Universidade, no horário de 1h30 da tarde até às 3h30. Para participar do projeto, não é necessário ser aluno do curso de teatro, mas ser o seu próprio palhaço é requisito. A aluna Giovana Araújo descobriu a Gilba Maria como seu palhaço interior, e ela explica como é o processo de se criar e se tornar um palhaço. Tem todo um processo dessa descoberta do palhaço, como a gente entra no estado do palhaço, porque é uma coisa de não só colocar o nariz e sair fazendo gracinha. É realmente um processo pelo qual a pessoa passa para poder entender o estado, o palhaço que existe nela. Então, é preciso que a pessoa tenha passado por esse processo, o mínimo da palhaçaria, para então poder entrar no projeto. A presença dos palhaços dentro do hospital muda completamente o lugar. Por onde eles passam, levam sorrisos e alegria, para que cada paciente possa passar com mais facilidade pelos momentos difíceis que enfrenta dentro do ambiente hospitalar. Se você quer saber mais sobre o projeto, é só acessar a página do Facebook, Palhaços Visitadores, ou então o Instagram deles, Palhaços Visitadores, tudo junto e sem cedilha. Repetindo, Palhaços Visitadores, tudo junto e sem cedilha. Giovana Cavalcante, para a Rádio Inter. Nossa, que depoimentos interessantes, né, Guilherme? É sempre muito bom saber que a UFO consegue atingir e estar presente nas mais variadas áreas. Sim, Cássio, o que a gente vem falando desde a primeira edição, né? Os projetos de extensão são uma forma de retornar à comunidade aquele investimento que ela faz. E projetos como os Palhaços Visitadores nos mostram a importância de dar continuidade a essas iniciativas. É verdade, Guilherme. E mais do que isso, os projetos servem para uma formação mais humana dos estudantes da UFO, além de deixar eles mais preparados para o mercado de trabalho. A gente chega ao fim de mais uma edição do Na Escuta, com os repórteres Amanda Marques, Cássio Lima, Giovana Cavalcante, Daniel Gonzaga, Felipe Melo, Gabriela Bonato e Clarice Bertoni, além do produtor de quadro, Guilherme Desopa, e na entrevista, Heitor Gomes. Na edição, Aurélio Barcelos e Gabriel Cacheta, nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo e na orientação, o professor Vinícius Dorne. Obrigado, ouvinte, pela companhia. Você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. O Na Escuta vai ficando por aqui e até a próxima. Na Escuta é um Rádio Jornal Laboratório produzido pelos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.